Ox Literatura. Olá, ouvintes da Rádio Ox. Meu nome é Fabiana e sou especialista em língua e literatura inglesa. Para as pessoas que precisam e pensam ter jeito para inglês, hoje eu quero começar com a primeira pergunta que surge quando procuramos uma escola de línguas. Em quanto tempo aprendemos inglês? Em 30 dias? 3 meses? 1 ano? 8 anos? E se morar em outro país? Bem, digo que é uma pergunta com várias respostas possíveis. A verdade é que cada pessoa tem um ritmo diferente e processa informações de maneiras diferentes. Ouvindo, falando, escrevendo, assistindo. Tudo depende do tempo que dedicamos aos estudos e o quanto conseguimos assimilar. Isso requer tempo e trabalho duro. Então, se pensa em começar a estudar inglês ou qualquer outra língua, prepare-se. Não existe milagre. Sem esforço não há recompensa. Como diriam na terra do Tio Sam, no pain, no gain. Se ficou interessado em saber mais, escreva para souzafab@gmail.com e faça sua pergunta. Tchau! Ox Literatura.